coloca o G5 sinistro pra bagunça com a concorrência. Manu, Manu, batidão. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Bata a saúde, multishow. Vou te esperar, lá, lá, lá, lá. DJ Elton e Play no comando. E o maestro DJ Jean. Sinistro da equipe sinistra. Lá, Lucas, coloca o G5 pra clipar geral. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. A concorrência que se segure, porque agora chegou o G5 sinistro. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. G5 sinistro da equipe sinistra. Vai, toma, salve, tô possuída agora. Atenção, Dedé. É DJ Lohan, meu irmão. Lucas, coloca o G5 sinistro pra bagunça com a concorrência. Vende quatro, vende quatro.